Aguardando instruções. Tenente, o Índio Jolie, iniciando 360 pela esquerda. Para 2.000 pés, NH1 no 0 no 4, autorizado final e LS que se rei, pistão no 0, reporte localizador. Gente, 2014, informaremos o localizador, 3.3.3. LS avisando, gol 1.9.6.2. Gol 1.9.6.2, complete final e LS que se rei, chame a torre em 1.8, decimal 6. 8.6, gol 1.9.6.2. Vitor Papa Charlie, desconfidele, mantenha a perna do vento da 1-0 aguardando para o cruzamento do campo. Papa Charlie, copiou? Copiou, mantendo a pro 270. O Vitor Papa Charlie já passou através do campo. Tenente, o Vitor Papa Charlie, atente ao Boeing da Gol, final da 1-0. Eu estou em contato com ele aqui no TICAS, agora visual com ele mesmo. Azul 4441, solo 04, 121, decimal 1, solo. 219, obrigado. Gol 1962, informação de tráfego, aeronave de pequeno porte, 1.000 pés à esquerda, mantendo a perna do vento da 1-0, não interfere. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 170 graus, 05 nós. Livre pouso, não, 0, gol 1.9.6.2. Vitor Papa Charlie, tem condições de efetuar o cruzamento da retaguarda do Boeing? Afirmo. Vitor Papa Charlie, autorizado. Cruzamento à retaguarda do Boeing, aguardando reporte o eixo da 1.0, projeto livre. Certo, Vitor Papa Charlie. Abatango Vitor Índia Juliette, autorizado final da 1.7, aguardando autorização de pouso, ajuste na 0 no 4. Gente, Índia Júlia, vai livrando 1.500, ao completar o 360, vai na prova da 1.7, aguardando autorização para o pouso. É o Vitor Índia Júlia. Vitor Papa Charlie, confirma intenções? Se autorizar direto com pista, agradecemos e acender. Tente o Vitor Papa Charlie, efetuando o cruzamento do campo, mantenha o corredor axé, aguardando a instrução do controle. Chame o mesmo em 1.19.8. 1.19.8, obrigado, Vitor Papa Charlie. Papa Charlie? Turim de Juliette, tem condições de aproximar sem redução, a fim de evitar a espera? Sim, Matheus. Tente, mantenha a velocidade de aproximação, aguardando a autorização de pouso. Vitor Índia Juliette. Índia Juliette. Iremos curvar dentro de 2 milhas por baixo, direito na porra de Amaralina. Ativo, o senhor está próximo ao farol de Itapuã. Mantenha o litoral e reporte no trajeto do farol da Barra. Desculpa, Itapuã. Salvador, Gontinho, está 3604, informação Serra, passando nível 170 para o 150. 3604, desse mantenha 4.000 pés, NH1 no 0 no 4, autorizado desvios após voo ITAP, autorizado a chegada Bomed 1. Tá, vai voar para o ITAP, Bomed 1, desce 4.000 pés, 614, está 3604. 1790, vai passar nível 150, chame Recife na frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. 2.25.25, gol 790, gol. ILS 3378. 3378, complete final, ILS XR, chame a torre 1.8.6. 1.8.6.3378. Alfa Juliette para o teste, gol 1.9.6.2. Juliette, autorizado, pouso pistola 7, vento 1.8.0 graus, 0.5 nós. Livre na 1.7, baixou e travou na fábrica, onde é Pan 3745, autorizado decolagem, pistola 0, vento 1.8.0 graus, 0.5 nós. Decolagem 1.0, 3745. Eu gravo, acho que eu mantenha, papá. É. Salvador, 3378 LS. Como eu gravo, acho que copiou? Canal 62, não fez copia? Prossiga. Autorizado Salvador Galeão, via Pesolo 44 até Porto Seguro, P9257 Mão Sul. Nível de voo autorizado 360, saída São Voo 1, Leda Dóquilo, onde é que receptar o Pesolo 44. Decolando a pista no zero com primeira curva direita. Transponder 5430, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado 360, Pesolo 44, seguro 857 Mão Sul. Recorda no zero, curva direita, Sanvo, Leda, Dóculo, 5430, transponder, 198 após, posição 2. Na 62, meu descontejamento está correndo, na posição 02, chame pronto. Mará. TAN 90197, posição 5, para o pushback acionamento. TAN 9097, aguarde. Repouso na 10, tá 3378. Tá passando Vitorino de Juliette, Sola 09, segue Paz 4. 4-5, contato radar de decolagem, suba via Sanvo 1 para o nível 360. Sanvo 1 para nível 360, da 37 para 5. Tá 9-0-7, Sola, voltando. A sua rota será o Pesolo 1-0 por base, o Pesolo 1-6 após MUS, DCT com fins, o Pesolo 2-1 no Mochete, decolando a pista 1-0 com primeira curva direita, saída São João 1 no Leda Motiva, permanece nível 340 e 5426 no transponder. Positivo, mas a senhorita poderia falar a rota novamente, não estava prestando atenção. Meia, pós-mu, DCT com fins, a Pesolo 2-1 no Mochete. Seguir para Guarulhos, nível 340, o Pesolo 10 por base, o Pesolo 6 pós-mu, o Pesolo 1-6 pós-mu, Mochete e... Não, o Pesolo 1-6 pós-mu com fins, Mochete. O 5426 transponde, 198 controle. A Pesolo 1-6 pós-mu, DCT com fins, a Pesolo 2-1 no Mochete. Ok, o Pesolo 10. O Pesolo 1-6 pós-mu, DCT com fins, a Pesolo 2-1 Mochete. 5048, contato radar. Terça via chegada com médio 1 para o nível de voo 050, vigilante. Juno 9 ou 1? Juno 1. Juno 1, o 3, 3, 3. Vitorino de Juliette, sim, sim, boa. Como eu gravo, acho que eu mantenho a posição. Já tá com 3 Juliette. E a Alfa vai chamar antes da Juliette, o 3378. Gol 9250, copia? Copia. Autorizado Salvador, Maceió, via Pesolo 197. Nível de voo autorizado 350. Saída Puca, Jamaru. Decola da pista 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5437, controle Salvador 119.80. Autorizar 350, decola da 10 esquerda, Puca, Jamaru. Autorizou 17 horários, 5437, 119.80, controle. 19250, pronto para acionamento, posição 10. 19250, livre falar, chame para um táxi. Azul 4144, pronto, cópia. 4144, prossiga, agora. Autorizado Salvador com fins, via Pesolo 2-1. Nível de voo autorizado 360. Saída Arbó 1, eleva posição Tozop, onde irá receptar o Pesolo 2-1. Decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5433, controle Salvador, pela frequência 119.80. Provado com 15.360, decola pista 1-0, Arbó 1, eleva após voa Tozop. Decolagem com curva pela direita, 5433, transponde 119.80, controle Salvador, 4144. E mantenha 025. Confirme a pro ideal para o destino. Romeu para Vasco. 37 foi autorizado ingresso via Cidade, portão 05, observando a nave da companhia. E a Juliana está 05, tá 33, Salvador, 3604 pode voar para o Itudu, né? Romeu Golfo, contato radar, dessa vez chegada a AMAN para 4.000 pés, Menegão 9094. No 3604 mantém a ITAP após ITAP Duna, conforme a chegada. ITAP Duna, 3604. Ativo, desça até 4.000 pés, forma o tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2.500 pés no Papalfa 34. Frente, desce via, 4.000 pés, 3.004. Salvador, 3745, desvio à direita, formação sobre Leda. Sete autorizado, desvio à direita, pós-desvio, voe Mótila. Manterá 2.15, a lateral de Leda, some Mótila. Salvador, autorizado, 4.000, desvio à direita. Desvio à direita, Romeu Golfo. Confirmando a chanar 63, autorizado a nível 060. Confirmo, 060, na chegada a Bomed 1, voe Bomed assim que possível. Voa Bomed mais 10, 65, 635, para o 060. Afirmativo. Azul 5048, desça e mantenha 4.000 pés, final 1-0-4, cancelada restrições em Itaque. Deixando para 4.000 passados o resultado de tráfego, azul 5604. A 3604, tráfego informado anteriormente superado, desça para 2.000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão 90, reporte localizador. Tem restrições, 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, o TAN 3604. Para o táxi da 9017, POB 222, 3 horas e 50, alterna confirma. 1, alterne 128, decimal 35. 125, na 228, por aí, 6, altimetro 9014. Mutan 9017, vai seguir via Pátio Índia, ponto de espera da 10, sistema 226, com 1014. Romeu Bravo, acho que após Arbo, vou ir direto destino, IPAU. Copiado, Romeu Bravo. São Vitor, Papa Charlie, autorizado a ascensão, nível 065. Bordo, 2 horas e 15, Salvador, alternado, para o táxi. Au. Gol 9250 autoriza ataque até o ponto espera, via Pátio 1 no Índia, no ponto espera Torre. 118 decimal 6, ajuste altímetro no 0 no 4. 1 no 4, Pátio Índia, ponto espera da 10, 118 decimal 60, obrigado, boa tarde. Tá 9017, voo autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 17, 0 grau, 05 nós. Tá 9017, vai alinhar e decolar da 10. Pico 048, desça para 2000 pés, que ainda não no 014, reporte localizador. 2000, reporte aí localizador, no 048. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, passa nível de voo 180, chame o centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, uma boa. Salvador, boa tarde, voo 9250, à espera da 10, pronto para decolagem. Voo 9250, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Estabilizado LS 3604. 3604, complete final e LS X-Ray, chame a torre 118 decimal 6. 186, Santo 3604. Controle 119, decimal 8, meu voo. 198, boa. Controle, tá? 9017. 9017, contato radar, suba via saída São Voo 1 para nível 340. Via 340, 9017. Janela 6356, desça para 2000 pés, que ainda dá 1-0, 1-4. Cancelada a restrição de entrada. Prezado Foque, Romeu, Romeu Golf. Controle Salvador, Papatangu, Isso de Maeco, nível 105, está pronto para iniciar o lançamento. Gente, nosso tráfego de conhecimento a reportar, está livre, reporte para a descida, Whisky de Maeco. Para a descida, Whisky de Maeco. 6213 com 153 a bordo, autonomia de 3:40, alternando Guarulhos. Chalé 6213, autorizou ataques até o ponto espera via Inter no ponto espera Torre. 118 decimal 6, seja altímetro no 0 a 4. Ponto espera, 2662. Chamei 330, contato radar, Pista livre, desvios após voo em Bomed, autorizada a chegada a Bomed 1, no desse mantém a 4 mil pés, Mineral 0-4. Autorizado Salvador Aracaju, Rio Whisky 33, nível de voo autorizado 170. Saída Conde, decolando a 50, com primeira curva esquerda. Transponde 0220, controle Salvador, operando frequência 119.80. Estou autorizado então, Aracaju, nível 170, decolada 10, Conde, primeira curva esquerda, transponde 0220, controle 198, vai ser Rio Whisky 33, 2740. 2740, só confirme a saída? Saída Conde. Azul 2740, cotejamento está correto, no passe 3, chame pronto. Passe 3, chame pronto, 2740. Salvador, boa tarde, TAM 3604. TAM 3604, boa tarde, autorizado ataque para o Pátio 1, via Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa e Juliette, portão 1-1, TAM 3604. Da AMAN, desça e mantenha 2 mil pés, reporte localizador, General 0-4. Pés AMAN 2000, apontará localizador 1-860, General 2. Estando no Whisky de Manhã, passou 3500. Mas frequência livre para o pouso, Whisky de Manhã. Azul 4144, livre acionar, chame para um táxi. Autorizado, seu estacionamento, vai chamar para o táxi 4144. Roxana M1203, autorizada. Alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no 063, pista 213. Solo 27, libera a direita e chame Solo 121, decimal 1. Para a direita, Solo 21, 5048. Posto localizador, 6656. 1956, complete sinal ILS, chame a torre, 118 decimal 6. Oi, 18, 6, 3, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Dito Papa Charlie, pra você. E copiado para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Naturalmente. 097, passa nível de voo 150, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Zantrem, Utah 9017, Recife 1251, 12835, tenha um bom dia. Yes. MA356, autorizado pouso, pistão 90, vento no 7, 0 graus, 0 5 noite. Autorizado pouso 90, acionando MA357. Oxenai 6213, decolado de 29, chame o controle em 119, decimal 8. 198, 6213. Controle Oxenai 6213. Xanem 6213, contato radar, suba via saída Sambo 1 para nível 360. Via Sambo 1 360, possível para de Doclo ou Leda? Autorizado Leda, para Xanem 6213. Leda 6213. Controle o Romeu Golf estabilizado com o localizador. Romeu Golf, complete final e ele é 6-Rei, chame a torre 18 decimal 6. 18-6, graças. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 013. Na aproximação no 013, Romeu Golf. Oi, Costa Direto. Torre, a intenção do Romeu, Romeu Golf é cancelar no externo e circular para o 17. Frente, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, reporte para o cancelamento. Já te dá presente para o ponto de cancelamento, querido. Romeu Golf, voo IFR cancelado aos 30, curva à esquerda, autorizado gerar base pela direita, reporte final 17, ajuste 0013, informa o chuvão de vizinhança. Será final da 17, Romeu, Romeu Golf. Autorizando a taxa, ponto espera via Índia, ponto espera torre. 118, decimal 6, ajuste altímetro no 03. Taxa via Índia, até o ponto espera da 10, quando pronto, torre 18, 61, azul 41, 44, listado no 03. Boa tarde. Ataque para patrão, no Via Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, 3-5-5. Rápido Salvador, boa tarde. É o 147-5, informação Sierra. Fez autorização para Brasília. Ouvindo quem chamou o Saulo? 147-5. O 2067, chamou pra cópia? 147-5. 90, livre aliança aqui. 2090-3, 40 graus, 05 nós. Esse pouso 97, o Romeu na Golfo. 197, nível de voo autorizado 360. Saidar bom 1, transição elétrica. Decola pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5442, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado 360 para Brasília, decola da 10 com primeira curva direita na Água 1, transição elétrica, vai para o 17. 5442 transponder e 119.80 controle, 147 no 5. 147 no 5, atendimento está correto, posição 06, chame pronto. Permanece para o estacionamento 06, 147 no 5. Matango, Vitor, Índia, Juliette, boa tarde, prossiga. 4144. 80 milhas, desvio de informações. É 6213, está livre, desvio à direita, pós voo e docu. Pós docu, 6213. Alterna RMA, autorizado Salvador para Cairu, o nome o PES, até o farol da barra, ou liberação do controle, decolando a pistola 7 com primeira curva direita. Acione 0160, controle Salvador, foi na frequência 119.80. Tiago Vitor de Juliette, chame a torre 118, decimal 6, para acionamento, táxi e decolagem. Controle. Torre nos informou agora que a pista 10 está impraticável devido a reporte de pássaros na pista. Estamos aguardando a liberação da pista junto com a Isaero. Tu espera sobre o NBB Simbra, conforme publicado às 2 no 10. Tem que declarar a espera 20 para o CNM A2, 20 a 2 no 10. 24 funcionador, boa tarde, 4144. Vitor de Juliette, autorizado o acionamento, reportar. 144, contato radar, suba via Arbo 1 para o nível 360. Sobe via para o 360, 4144 da Azul. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, autorizado táxi, reporte na ótica, ajuste na 0 no 3. Meia 2, 1, 3, passa nível 160, chame Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 1235, 6213. Adamo Vitor India e Juliette, autorizado ingresso, reporte Nelly pronto, Tirano 7. Adamo Vitor India Juliette, autorizada a decolagem, pistola 7, vento 130 graus, 07 nós. Ô Salvador, Zé 4144, possibilidade de vapor de elefante presente? Zé 4144, autorizado, elefante. O Elefa Azul 4144. Vitor India Juliette, decolado 1140, chame controle Salvador 119, décima 8. 19 com 8 graus. Aquele cordial boa tarde, o Papa Tango, Vitor India Juliette. Tango, Vitor India Juliette, boa tarde, corredor cheio no meu pé, reporte no trajeto de fora da barra. Autorizaria o 2500 para o Júlio, senhor? Mantém inicialmente um no meu pés, aguardando a sessão. Matará mil, Júlio. Bono 227, Torre. Boa tarde. Foi avistamento de pássaro, que agora já está praticado. KMM-330, a pista liberada no momento, autorizado o procedimento LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, tomada estabilizada, KMM-330. Azul 4144, passa nível de voo 160, chame Recife em 1260, alterna 128, décima 8. 260, 288, Azul 4144, boa tarde. Boa. 6330. Passa Simbra, complete final, procedimento de LS, se reixa na torre na frequência 118, décima 6. 2, décima 6, 6330. Vitor e a Juliette autorizado, da presente ascensão 2500 pés, querendo a 1093. Tráfego ajustado, pouso autorizado, pista na 0, vento no 20 graus, 079. Repouso na 1-0, acionamento 360. Passante no 5. Tango Vitor, Kilo Quebec, prossiga. Aquilo que a Bag informe se foi feito plano de voo. Autorizado, ascensão 055. Acione o código 0123. Guardando contato radar, informe o Kenenão na 013. Vitor Kilo Quebec, informe o tipo de equipamento. Recopiado. A máquina. 2740 da Azul, está pronto para o estacionamento. Azul 2740, no parte 3, autorizado, estacionamento afastado. Autorizado no parte 3, repara o ataque 2740. Oceana 6330, no solo as 46, direita Foxtrot, 121, décima 1. 21, Oceana 6330. Salvador, Oceana 6330, livrou. Oceana 6330, autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Oceana 6330. Alô Salvador, boa tarde, azul 4442. Com a informação Tango, teria autorização Vitória? Afirma azul 4442. Informação uniforme, prepare Sanvo 1, aguarde cópia. Agora é uniforme Sanvo 1, obrigado. Oceana 6330, reporte antes da Juliette, aguarde para prosseguir para o pátio, ok? Chamando antes da Juliette, Oceana 6330. 147-5, 142 a roda, altera com 3 horas e 20 para o pátio. 147-5, autoriza táxi via pátio, índia até o ponto de saída da pista 1-0. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste padrão. 1093 o ajuste, está autorizado o pátio índia no ponto de 010, 118 o 914, certo? 47 no 5. Chinamia 330, após a passagem do Airbus da TAM, segue via Juliette para o portão 3. Osso TAM e Juliette, portão 3, da Chinamia 330. Polo 2740 da Azul, com 3 vagas a bordo, 2 horas e 50, alternativa Recife, pronto, tá. Confirme o PLB, 2740. 39 a bordo. 39 ciente, Azul 2740. Fique atento ao 39 da Avianca, taxi sinal, para ingressar no pátio e parquear no portão 3. Após segue via pátio Índia até o ponto de espera, quando pronto torre 118 decimal 6, ajuste 1013. Ciente do Avianca, está autorizado via pátio Índia, quando pronto espera, chama a torre 186, 1013 ajuste do 2740. Salve Salvador, bom dia. Na 3605, informação e informe atualização, São Paulo. Então 3605, informe, confere, minha parede, Sanvo 1, aguarde cópia. Salve Salvador, o Gol no 867, muito boa tarde, é autorização para Brasília. Gol no 867, prepare saída, Árvore 1, número 3, cópia. Árvore 1. Salvador, boa tarde, TAM 47 no 5. O TAM 47 no 5, confirmando a torre 118, decimal 6. 8,6, obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 47 no 5. TAM 47 no 5, boa, mantenha o ponto de espera. Mantém. 320, saída Sanvo 1, Leda, Doclo, decolagem da pista 10 com curva direita, transponder 5465, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Salvador Vitória, via uniforme 044, do nível 320, decola da pista no zero, a operação Sanvo 1, Leda, Doclo, 5465, controle 119.8 na ponte 8. Correto, azul 4442, reporte para o Chiveco Sanamento. É, pode parar. TAM 3605, pronto, cópia. Pronto. TAM 3605, autorizado com Congonhas, via UPZULU 10, por base UPZULU 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5461, frequência do controle Salvador 119.8. 3605 autorizado, São Paulo, nível 360, Apesolou 10, Tupada, Apesolou 16, conforme o plano. Sanvo 1, saída, Leda, Motiva, transição. 461, transponder 198, controle. Correto, TAM 3605, reporte para posicionamento, portão 5. Tá. Gol no 867, pronto, cópia. 1867, pronto, cópia. Gol no 867, autorizado Brasília, via UPZULU 17, nível de voo 400. Decolagem da pista 10 com curva à direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5471, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Brasília, nível 400, UPZULU 17. Decola da 10, curva direita, Árvore 1, após Árvore, leva. 5471, transponder 19.8, controle, Gol 1867. Correto, Gol 1867, reporte para o estacionamento, portão 7. Reportarei. Tá, 4, 7. TAM 4, Tati no 5, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 0, 0 grau, 0, 4, 9. Decolagem, 4, 7. Sete, quatro, zero, autorizado, aliás, mantém, pistão, zero. Sete, quatro, zero, mantém, Quatro, quatro, quatro, dois, autorizado, estiver de treinamento, reporte táxi. Quatro, sete, no cinco, decolado 5-4, chame controle Salvador, 1-9-8. Controle Salvador, boa tarde, Altan 47. 47 no 5, contato radar, suba via saída Armo 1 para o nível 360. Sobe via Barono para o 360, Altan 47. 227, desça e mantenha 4 mil pés, que é negão no 0 no 3. 4 mil com 1.013, 227. Sete, quatro, zero, decolagem autorizada, pista no zero, vento no zero, zero grau, 049. Livre decolagem, 2740, obrigado. Papá Romeu, Sierra Azul, Eco, controle, prossiga. Autorizando táxi até o ponto de espera da pista 0 via parte 1 no taxiway Índia. No ponto de espera, chame a torre 1-1-8, decimal 6, ajuste no 0-1-3, morro. Passagem via parte Índia, ponto de espera da 10, é a torre 1-2-6-3. Olha, Salvador, boa tarde, Azul 2740. Bom, quando 867 para a Puxa, estacionamento, posição número 7. 67, ordene com a equipe de solo, Embraer da Azul, librando a retaguarda, inicie em paz. Passei com o Embraer, librar a retaguarda, 1867, inicia. Salvador, boa tarde, são 3378 mais 9. Conde na 170, autoriza como final 150, 170, cruzando 2000, autoriza voar direto, Conde. Autorizado, nível final 150, voe direto, Conde, da presente. 150, 150, com final, direto, Conde, obrigado, amigo. Esquerda, Zig, perfil de saída Momo, transmissão Froti, aciona 5473, controle 1, 19, 18. P378 está autorizado a Fortaleza, 370, via por Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda na Momo Froti, 5473 e 1198. Tá 3378, informa a transição copiada? Tá no, na posição 1-1. 3378, confirma a transição copiada? Qual? Firme? É, Froti. Momo Froti. Então, 3378, planejamento correto no portão 1-1, reporte para pushback e acionamento. Tá lá. Boa tarde, eu sou 4442. Azul 4442, chame a torre 1-1-8 decimal 6, bom voo. Torre, boa tarde, eu sou 4442. Boa tarde, Azul 4442, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento no 50 graus, 059. Aliás, decolando 0, Azul 4442. Então, 3605, aguarde, informo o Boeing da Golf, realizando o chamado do 7. Guarda, tá 3605. Correção P4715, passa nível 170, chama centro em 126.0, alterna 128.8. 0288, obrigada. Via parte 1 no Taxi Índia, no ponto de espera, chama a torre 118.6, ajuste no 013, morro. 1013, ajuste padrão, parte Índia 186, no ponto de espera 14, obrigado e bom final de semana. Tá 3605, coordena com a equipe de sola, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, inicia e chama táxi. A volta do Boeing inicia, chama táxi, tá na 3605. 442, decolado 02, chama em controle, Salvador 119.8. 1198, controle, Salvador. Uma boa tarde, bom fim de semana, até a próxima. Boa. Controle, Salvador. Boa tarde, Azul 4442. Azul 4442, contato radar, suba para nível 320, via saída São Bruno. Sente, eu autorizaria a Proti Leda? Autorizado, Valeda, Azul 4442. Grato, vai Valeda. Papai Romeu Serra, Azul Eco, controle. Qual é a posição no momento? Faço check no equipamento transponder, ainda não recebo. Mantenha 500 pés, QNH 1093.